vida eu fiz o que eu quis. Você nunca percebeu alto, alto e claro, e mesmo assim você nunca percebeu. Grava e entrega pro jornal ou me trata mal, porque eu sei que eu não sou bom, porque eu sei que eu não sou bom. Me ajuda a sair. Lá de fora eu posso ver onde eu caí, mas não me olha no olho. Você sabe quem eu sou, e sem dúvida eu sei quem você, sem dúvida eu sei quem você é. E sem dúvida eu sei quem você é. Toda vida eu fiz o que eu quis. Você nunca entendeu. Ei, não me olha no olho. Você sabe quem eu sou, e sem dúvida eu sei quem você, sem dúvida eu sei quem você é. Sem dúvida, eu sei quem vou.